Check, check, check, check, check. Hey, I got sound. Check, check, check. Check. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Microphone check. Amigo, can you hear me? Amigo, can you hear me? Check, check. Copy. Okay, okay. Amigo! Amigo! Amigo! Amigo! Amigo! Amigo! Amigo! Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo.